Depois do incêndio do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1978, iniciou-se uma campanha internacional de doação de novas obras de arte para o acervo, em grande parte destruído, do museu. Aqui na Inglaterra, os artistas John Hoyland e Alan Davy e os marchands Alexander Gregory Hood e Peter Gimple resolveram ajudar o Museu Brasileiro, doando obras importantes para renovar o acervo do MAM. O embaixador brasileiro em Londres, Celso de Souza e Silva, homenageou esses senhores com a Medalha da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. A repórter Hélia Araújo, colaboradora do Serviço Brasileiro da BBC, conversou com o embaixador brasileiro a respeito da homenagem. Embaixador, qual a importância da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul? A Ordem do Cruzeiro do Sul é a mais alta ordem que nós temos para dar a estrangeiros que, por alguma razão, prestaram serviço ao Brasil. E, neste caso, o serviço foi especialmente relevante, porque o fogo que consumiu as obras do Museu de Arte Moderna em 1978 fez com que o Brasil fizesse um apelo a todos os países do mundo para recompor a sua coleção. E dos países que mais generosamente contribuíram, a Inglaterra se encontra entre eles. E os pintores hoje agraciados são pintores de renome na Inglaterra e que contribuíram generosamente para essa obra. Daí a razão da concessão da ordem hoje a esses pintores. E como surgiu a real possibilidade desses pintores ingleses doarem suas obras ao Museu de Arte Moderna? Surgiu com um apelo que foi transmitido aqui pelo meu predecessor, o então embaixador e hoje senador Roberto Campos, muito bem relacionado tanto nos meios bancários quanto nos meios artísticos e culturais de Londres, e graças a esse apelo que foi atendido é que essas obras foram enviadas ao Brasil. Em sua opinião, qual a situação atual do acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro? Eu entendo que o museu está sendo recomposto paulatinamente, mas com obras de muito boa qualidade, e hoje sob a presidência do meu amigo Nascimento Brito, diretor-presidente do Jornal do Brasil, que tem dedicado ao museu grande parte do seu tempo e do seu esforço. Como influenciaria esse evento em termos de relações culturais entre os dois países e até mesmo em termos de relações diplomáticas? Este evento de hoje é apenas um evento simbólico, mas demonstra essa possibilidade de cooperação entre dois países que tudo tem para se entender e que eu acredito que não somente nesta área cultural e artística, mas também na área tecnológica, que poderia ser muito explorada para benefício de ambos os países. Nós temos visto, por exemplo, onde eu estive recentemente na inauguração do primeiro avião Tucano brasileiro, que foi vendido à Inglaterra, avião de treinamento militar. O primeiro de 130, o que por conseguinte significa também um bom exemplo desta cooperação que poderá ser ainda muito explorada entre os dois países. O senhor acha que outras embaixadas do Brasil no mundo seguirão o mesmo exemplo? Enfim, as embaixadas, nós embaixadores, somos pagos para isso e fazemos isso com muita convicção. E estou certo que meus colegas fazem com o mesmo empenho com que eu tenho feito aqui esta aproximação com os países com os quais podemos ter uma colaboração mutuamente útil e beneficente para os dois lados. Embaixador Celso de Souza e Silva falando a Hélia Araújo, colaboradora do Serviço Brasileiro da BBC. Por encomenda da BBC, uma equipe de cineastas da Grã-Bretanha acaba de concluir as filmagens de um longa-metragem de ficção sobre a questão mais polêmica do meio rural brasileiro, a reforma agrária. Jamie Tyson, uma norte-americana que mora no Rio de Janeiro desde 1980 e que trabalhou como assistente de produção das filmagens, conversou com Eduardo San Martín, da BBC, e começou explicando como é o filme. Bom, em inglês é chamado Land, né, que é terra, e é sobre a reforma agrária no Brasil, especificamente na região amazônica. O filme foi rodado em Rondônia, que é um... o estado, né, na fronteira com a Bolívia. E a base do filme foi numa, a segunda cidade do estado, que é Ji-Paraná. Com diretores ingleses, atores ingleses e brasileiros? Não, os atores todos eram brasileiros, menos um. Tinha um papel de um padre americano, que foi justamente um ator americano que fez esse papel. E o diretor? O diretor é David Wheatley. Ele é um independente. A BBC contratou para fazer esse... Aliás, a ideia foi dele e do Barry Collins, que é o escritor. E os dois levaram essa ideia para a BBC. A BBC gostou e os contrataram para fazer o filme. Tendo só essa pré-informação que você deu aí da impressão que é esse filme uma missão no mundo contemporâneo, na Amazônia contemporânea? Inclusive, quando a gente, como eu falei, tinha atores profissionais brasileiros, mas só tinha 6, mas o americano eram 7. Todos os outros atores, os figurantes, eram brasileiros. Justamente as pessoas, os puçoeiros, os jagunços, o pessoal sobre que o filme foi feito sobre a vida deles, né? Então, eles participaram do filme. E quando eles assistiram as cenas mais íntimas, quando os atores principais estavam falando sobre a luta pela terra, depois que a gente acabou a filmagem, eles ficaram assim olhando para todo mundo, perguntando, mas como que vocês sabiam? Realmente foi justamente assim que aconteceu. Mas como é a história do filme? Bom, é sobre reforma agrária, como eu falei, mas também é sobre os problemas de um padre americano e uma freira brasileira em aceitar a igreja como o meio de realmente transformar essa região. Eles estavam em luto contra si próprio, tendo suas dúvidas, né? Se realmente a igreja era a maneira mais adequada para resolver esses problemas agrários. E quando é que o filme deve sair? Bom, eles estavam dizendo que ia sair em setembro, mas agora eu falei com o David da semana passada e parece que agora vai sair em julho, talvez. E, na sua opinião, o filme é a favor da reforma agrária? É a favor, sim. Não é uma coisa melodramática mostrando que o jagunço é terrível, mas é um filme, acho que, quieto. Se mostra de uma maneira bem, como se diz, não é nem de um lado nem do outro, é verdadeiro. E eu acho que é um bom filme, mostra realmente a luta, como o próprio povo de lá falou pra gente, que realmente foi isso que aconteceu. Vocês estão mostrando realmente o que a gente está passando, o que a gente já passou. Jamie Tyson falando a Eduardo San Martín da BBC de Londres. Esta é a voz de Elvis Costello, um dos mais talentosos compositores da geração pós-punk. O seu LP Blood and Chocolate, ou Sangue e Chocolate, está se dando muito bem aqui na Grã-Bretanha. E, pelo jeito, o seu sucesso não para por aqui. Isso porque Elvis Costello é o primeiro cantor e compositor de rock britânico que vai ser homenageado pela prestigiadíssima Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Harvard já deu 6 presidentes aos Estados Unidos e foi lá que estudou o famoso poeta norte-americano T.S. Eliot. Mas esta é a primeira vez que a Universidade de Harvard homenageia um astro da cena pop. O Elvis Costello vai receber um prêmio por sua destacada contribuição para a música contemporânea. O Elvis Costello merece. turn your eyes down. Who do you see when I'm not seeing you? The news is out all over town, and all these girls are taking turns with me and you. Well, well, well, you better make up your mind. Honey, are you straight or are you blind? She's coming in between us, you know that she is. I'm not holding out of her, why love is his. My hands are in my pockets, my face is in the mud. She could walk right naked and I wish she could. Well, well, well, you better make up your mind. Honey, are you straight or are you blind? Honey, are you straight or Elvis Costello, e quem comentou a homenagem da Universidade de Harvard ao cantor foram Paula Deep e Ricardo Chagas, do Serviço Brasileiro da BBC. Clássico de Eric Clapton, proibido durante muito tempo no Brasil por se referir à cocaína. Pois bem, se a droga derivada da folha da coca, uma planta sagrada dos antigos incas, é um problema gravíssimo nos países onde há o contrabando e o consumo, nos países produtores, especialmente o Peru, a indústria da cocaína é uma delicada questão socioeconômica e, portanto, política. A folha da coca, seu cultivo e uso, tem uma longa história no Peru, mas seu consumo tradicional jamais teve as repercussões que o consumo do produto refinado, a cocaína, está tendo, tanto no Peru como no resto do mundo. O crescente aumento no número de pessoas que consomem cocaína, estimado somente nos Estados Unidos em cerca de 5 milhões de pessoas, contribuiu para uma escalada na indústria da cocaína no Peru. Para se ter uma ideia, na região do Alto Huallaga, onde é produzida a cocaína de melhor qualidade do Peru, estima-se que agora cerca de 195 mil hectares são utilizados no cultivo da coca. Em 1965, o total era de apenas 3 mil hectares e no início da década era de cerca de 50 mil. Esta expansão geométrica do cultivo da coca indica, em primeiro lugar, que os esforços do governo para erradicar o plantio da folha e promover lavouras alternativas não está tendo muito sucesso. E, em segundo lugar, indica que não há uma solução a curto prazo para os países produtores de coca, tais como o Peru e a Bolívia. Para combater o tráfico de drogas, o governo peruano não só introduziu uma legislação para lidar com os traficantes, como também implementou programas para controlar e erradicar as plantações de coca e promover outras lavouras. Mas estes programas, além de um alto custo econômico, têm também um alto custo humano. Dezenas de autoridades civis e policiais morreram vítimas da guerra contra os traficantes de cocaína. Além disso, os resultados são poucos. Um desses programas, por exemplo, Começou em 1983, mas até agora só conseguiu erradicar 620 hectares de coca. Por outro lado, o programa tem um aspecto que originalmente deveria estimular a substituição de lavouras, mas que se revelou contraproducente. Por cada hectare erradicado, o programa do governo paga uma indenização de $400 ao camponês. Diga-se de passagem, metade da quantia é financiada pelo governo norte-americano. Mas, devido à indenização, os camponeses replantam a coca, ainda que seja somente para receber outra indenização. Este círculo vicioso está tendo graves repercussões nas regiões onde a coca é cultivada. Atualmente, o plantio não está mais confinado às terras não aproveitadas, encostas e áreas montanhosas inacessíveis. A coca está sendo cultivada nos vales onde antes havia lavouras de subsistência e de exportação. E devido ao pouco cuidado com o solo nas áreas de plantio de coca, a terra está sofrendo danos irreversíveis, não podendo mais ser aproveitada para outras lavouras. E o problema é que o atrativo do cultivo da coca está nos altos preços obtidos com ela, em comparação com outros produtos agrícolas. Mesmo o programa do governo peruano, que compra a coca para usos legais, como por exemplo na indústria farmacêutica, paga menos de um quarto do preço pago por traficantes. Os altos preços pagos pelos traficantes não só contribuíram para uma escalada inflacionária sem precedentes nas regiões de cultivo, como também estão contribuindo para a dolarização da economia. E os altos preços atraem não só agricultores, mas outros trabalhadores que recebem salários muito mais altos trabalhando em atividades relacionadas ao cultivo e contrabando de cocaína do que em atividades legais. Com isso, trabalhadores estão afluindo em massa para as regiões de cultivo da coca. E há ainda dois outros problemas: a violência gerada pelo tráfico de drogas e o fato de a produção estimular o consumo. No ano passado, por exemplo, a polícia peruana prendeu cerca de 4 mil viciados em cocaína numa região onde até pouco tempo o consumo da droga não era significativo. E um agravante é o fato de que os consumidores de cocaína na Amazônia peruana, ao contrário de países como os Estados Unidos, por exemplo, são operários e camponeses. Diante de todos esses problemas, observadores e especialistas estão aconselhando o governo peruano a, digamos, passar a bola adiante numa possível solução para a questão do comércio de cocaína. Uma iniciativa política, realista, ousada e imaginativa. Vender toda a produção peruana de folhas de coca para os Estados Unidos. E os norte-americanos, então, que decidam o que fazer com a folha sagrada dos Incas. Márcia Poul e Guilherme Carvalho, da BBC, falando sobre cocaína. Músicas que mais toca nas rádios londrinas no momento. I am living in a box, que quer dizer em português, vivo numa caixa de fósforos. Uma alusão irônica à forma como as pessoas vivem hoje nos grandes centros urbanos, apertadinhas em apartamentos minúsculos, como caixas de fósforos. É, e pelo jeito o pessoal gostou da ideia do grupo, que também se chama Living in a Box, e lançou a música que rapidamente subiu para os primeiros lugares da parada. O grupo Living in a Box é um mistério. São três rapazes de Sheffield, o cantor Richard Derbyshire, o baterista Anthony Critchlow e o tecladista Marcus. Digo que eles são misteriosos porque nunca tocam ao vivo e se recusam a dar entrevistas ou a serem fotografados. Nem o sobrenome do tecladista Marcus eles divulgam. Portanto, como vocês podem ver, o grupo Living in a Box gosta de segredos. Mas uma coisa é certa, eles conhecem o segredo do sucesso. Am I living in a cardboard box? Am I living in a box? Am I living in a box? Paula Deep e Ricardo Chagas, da BBC de Londres, comentando o sucesso do novo grupo britânico Living in a Box. Existem mais contatos entre a Europa e o Nordeste brasileiro do que sonha a nossa van filosofia. Um dos belos exemplos desse contato é o irmão Urbano, um frei católico nascido na Holanda e que já vive há 36 anos no Brasil. Ele faz um trabalho na congregação redentorista do Nordeste, que se chama PATAC, um programa de aplicação da técnica adaptada nas comunidades de base, e esteve aqui em Londres recentemente para fazer contatos com a Oxfam e a Christian Aid, duas organizações de caridade que financiam seu trabalho no Brasil. O nome verdadeiro do Frei Urbano é Theo Doderlein de Wien, e ele tem 60 anos, mas já viveu tanto tempo no Brasil que hoje, apesar do seu sotaque tipicamente europeu, ele se considera muito mais nordestino do que holandês. Ele vive atualmente em Campina Grande, no interior da Paraíba, e esteve conversando com o Oscar Pilagalo Filho, aqui da BBC, a respeito do seu trabalho com as comunidades de base daquela região. Bom, você sabe que tem um grande movimento de comunidades de base no Nordeste, aliás, no Brasil todo, e no Nordeste também. Os vigários da nossa congregação justamente agem através dessas comunidades de base com que o povo mesmo forma o sujeito da sua, do seu crescimento, do seu melhoramento, eles que, a partir da realidade que eles vivem, é que resolvem de fazer coisas e agem e melhoram a sua situação. E qual seria o objetivo social e político assim, mais preciso da congregação? Eu não posso dizer que nós temos um objetivo assim tão específico, mas se for para nos referir à nossa própria congregação, a nossa congregação foi fundada por Santo Afonso e o ideal dele era de ajudar os mais pobres, os mais lascados, os mais desprevenidos. E eu acho que no Nordeste do Brasil nós estamos realizando isso plenamente. Qual a sua opinião com relação à reforma agrária que vem sendo introduzida no Brasil? A reforma agrária, basta de ler os jornais no fim do ano passado e no começo deste ano, estes jornais disseram que este plano da reforma agrária do novo governo, apenas 5% se realizou. O plano, quando começou, quando saiu, já foi taxado como muito alcanhado, muito, muito pequeno. Mas desta programação pequena, ainda 95% espera a sua realização. Quer dizer, diante dessa realidade de um programa que não vem sendo introduzido ou vem sendo introduzido de maneira muito lenta, qual é a prática da congregação? Seria de pressionar para que o programa fosse introduzido de maneira mais depressa ou tentar uma linha paralela, talvez de ocupação de terra ou alguma coisa mais prática? É claro que esse trabalho das comunidades de base, seja rurais, seja urbanos, é que leva a refletir sobre essas questões. Então, quando se reflete e quando se liga isso diretamente com a sobrevivência das pessoas e quando se vê que grandes áreas são desocupadas, não são sendo usadas enquanto as pessoas têm necessidade, é claro que às vezes eles chegam a uma conclusão que a linha mais lógica é a ocupação de certas terras. Nós não gostamos de dizer invadir, porque eles não invadem, eles ocupam o que propriamente é deles ou o que era deles. E isso vem acontecendo numa escala grande no Nordeste? Não, em escala grande, apenas parcialmente, que às vezes acontece. Onde nós moramos, numa cidade, eu conheço 3 ou 4 áreas onde isso aconteceu, e com um bom êxito, porque as terras são geralmente de entidades do governo ou da própria prefeitura da cidade. Terras particulares? Terras particulares não se ocupa tão cedo, porque é claro que isso pode provocar tensões maiores. Quer dizer que essas ocupações que vêm ocorrendo de terras que são do governo ou são públicas não têm gerado confronto? Não, um pouco sim. No começo isso pode acontecer, mas quando a opinião pública é orientado e quando se vê a real problemática dessas pessoas, geralmente as pessoas do governo ou os políticos que são envolvidos é que puxa para o lado do povo. Irmão Urbano falando ao Oscar Pilagalo Filho da BBC.